Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Aos sábados, a Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas de 1880 a 1910. Rádio 1900. Aos sábados, entre as 21h30 e as 22h. Aqui, na Rádio Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Filipa Teixeira é um dos nomes mais falados nas últimas 24 horas nas redes sociais. Tem 14 anos e foi brutalmente agredida por outras duas adolescentes menores de 16 anos. O ato foi perpetrado por Rodolfo Santos, amadurense de 18 anos, estuda numa escola profissional, tendo até agora concluído apenas o 7º ano. Filipa foi deitada ao chão à estalada, arrastada pelo chão pelos cabelos e pantapeada por todo o corpo, inclusive no rosto e na cabeça. Nos próximos minutos seguem-se sons que podem, mesmo sendo apenas sons, chocar algumas suscetibilidades. Ai, ai! Olha lá, vai a pedida! Ai, ali vai vários cores pela broca! Ai, ia com c**** só para o Facebook, mano. Ai, ia com Para além das duas adolescentes agressoras, outras três assistiam com mais dois rapazes, impávidos e serenos. Um deles filmava e declara na gravação que será para pôr no Facebook. A brutalidade foi tal que não há rastro do vídeo nas redes sociais, Facebook e YouTube, onde o vídeo foi disponibilizado, mesmo tendo sido colocado apenas poucas horas antes. Contactados pela PJ, os pais da jovem agredida não manifestaram interesse em apresentar queixa. As duas adolescentes agressoras, sobretudo estas, incorrem numa pena que poderá passar pela retirada da tutela dos pais e a colocação até aos 18 anos num regime de internamento numa casa de correção. Mahmoud Abbas vai pedir reconhecimento de um Estado palestiniano à ONU. Esta notícia surge numa altura em que uma sondagem mostra que 46,8% dos israelitas concordam que Benjamin Netanyahu devia aceder às propostas de Barack Obama, ainda que com algumas reservas. Cerca de 10% dizem que a cedência devia ser feita mesmo sem qualquer reserva. 36,7% defendem que não devia aceitar. A proposta de Barack Obama é que o novo Estado palestiniano surja com base nas fronteiras de antes de 1967, proposta já rejeitada categoricamente por Benjamin Netanyahu. Os resultados dizem assim que 57% dos israelitas defendem que Netanyahu devia aceder à proposta de Barack Obama em criar um Estado palestiniano com base nas fronteiras de 1967. Domingos Paciência vai treinar o Sporting até à época 2012-2013. Comunicou ontem a SAD Leonina à CMVM, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliário. Ontem, Domingos Paciência viajou para Lisboa para formalizar o acordo com os Leões. Até ontem, Domingos Paciência era treinador do Sporting Clube de Braga. Já não há portugueses no Roland Garros. Frederico Gil foi eliminado ontem. E é já sábado que se realiza mais uma final da Liga dos Campeões entre Manchester e Barcelona. O Antenanil termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva regressa às 8 da noite em mais um Desporto Antena.